Alegra-te, jovem, na tua mocidade. E alegra-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. Porque a adolescência e a juventude são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Mesmo com tudo ao meu redor, me forçando pra parar, eu encontro força em Deus pra continuar. Pode me rotular, criticar, me condenar, que vou continuar crendo que nasci foi pra ganhar. Não sou um experimento, nem obra do acaso. Nasci pra uma missão, pra ela eu fui gerado. Erguido do montouro, coisa louca do mundão. Separado, selado, revestido com a sumunção. Sim, sou fruto do gueto, cresci em barraco de madeira. Fresta na parede, goteira na telha, rua de areia. Sem endereço, sem CEP, sem posição social. Mesmo fazendo certo, rotulado de marginal. Acostumado a ver os amigos querer se adiantar. Botando oitão na cinta e indo roubar. Vários se prenderam e sumiram por um bom tempo. Saudade tenho mesmo, é dos que eu fui no enterro. Quantas mães vi chorar vendo seu filho no caixão. Quantas mortes prematuras, nossa, quantos guribons. Enriquecer o cemitério com os talentos que foram enterrados. Dons pra humanidade e não foram aproveitados. A vida é preciosa, um dom do Criador. Por isso Satanás te mente que você não tem valor. Mas tem, é a imagem do Deus soberano. E pode ter certeza, sua existência tem um plano. Existe um dom adormecido aí dentro de ti. Desperta, ele encontrará a razão de existir. Ninguém nasceu pra ser robô, muito menos perdedor. Você nasceu, foi pra ganhar, pra ser vencedor. Mas deixa um pouco o videogame, a internet, a televisão. Leia a Bíblia diariamente, encontrará mais emoção. É, mano, viva a vida em liberdade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Vamos se alegrar, vamos se alegrar. Jesus morreu na cruz, foi parar nos libertar. Não aceito depressão, desânimo, sai pra lá. Se alegra, jovem, é tempo de conquistar. Vamos se alegrar, vamos se alegrar. Jesus morreu na cruz, foi parar nos libertar. Não aceito depressão, desânimo, sai pra lá. Se alegra, jovem, é tempo de conquistar. Senhor, tu é minha rocha, meu escudo, minha fortaleza. E pela tua palavra faremos mil proezas. Porém peço, reveste-me com as tuas armaduras, para que eu possa ficar firme, pois eu sei que a peleja é dura. E sim, possa vencer as investidas do vil tentador. E que nunca se esfrie do meu coração amor. Senhor, nesse momento eu passo a ti uma oração. Tenha misericórdia dos jovens dessa nação. Liberta do crack, das drogas, da bebida, da prostituição. Traz a cura no hospital, visita lá na prisão. Liberta da depressão e das amarras diabólicas. E assim como fez comigo, dá-lhes uma vida nova. Consola a mãe que chora, o pai desesperado. E que sejam desfeitas agora todas as obras do diabo. Pelo poder do teu nome, traz a felicidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Vamos se alegrar, vamos se alegrar. Jesus morreu na cruz, foi parar nos libertar. Não aceito depressão, desânimo, sai pra lá. Se alegra, jovem, é tempo de conquistar. Vamos se alegrar, vamos se alegrar. Jesus morreu na cruz, foi parar nos libertar. Não aceito depressão, desânimo, sai pra lá. Se alegra, jovem, é tempo de conquistar. É, irmão, que Jesus enche o teu coração de alegria e que você venha viver dias de conquista e dias de vitória. Irmão Giovanni, que Deus te abençoe. Amém.